contact them so you can mail them. Voo 13333 para o TAC com 183 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão. Que decola aos 21, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta para o cruzamento eixo da 1028, Bravo Kiluís. Autorizado, reporta para o cruzamento do eixo da 1028, Bravo Kiluís. Gente, reporta livrando o eixo, o Bravo Kiluís. Boa, ser identificação, chegada Mari, desça para 3 mil pés, voltímetro no 020. 3 mil pés, 3.000. Chegada Mari, está 3.154. Bravo que Luiz que prossegue com a Proa Nordeste aguardando transferência de comunicações. O Oceano M3-15 informa o Charlie 150 prosseguindo com Proa Nordeste 1.000 pés, não interfere com a sua decolagem, está livre da 10, o vento 150 graus, 109. Oceano M3-15. Gente, livre de decolagem, 150, Oceano M3. Proa. Hotel 140, na sua escuta. 333, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha até 10, boa no 333. 8260, recebo. M315 decola hoje 23, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, vou chamar M315. Tiago. Tiago, para a Felipe, para o Luiz, pode aprovar direto com a rotatória? Relativo, está livre, a flor da rotatória, Tiago, quer dizer. Tiago, Tiago, graças, a flor da rotatória, decimal para a Felipe. Controle Salvador, Xané 63, 15, decolado no fio. 6315, contato radar na decolagem, suba ao 360 na saída da L. Salvador, TAM 3561, no copo OBD 130, temos 4 horas e 30 de autonomia, alternamos com o fim para o TAC. O controle de Salvador é o Olimpo 01? 01, prossiga. Autoriza a extensão até o 165 para uma verificação na aeronave? Senhor, está esquecimento, comandante, o senhor vai ficar na escuta de algum canal específico ou permanecerá na escolha do controle ou do centro, confia. Não, é com a... controlado pelo controle de Salvador, o centro de registro mesmo, não há canal específico. Ok, então, livre ascensão 165, Olimpo 01, mantendo a minha escuta. Ascendendo até 165, mantendo sua escuta, Olimpo 01. boa tarde, está 3192, passando 190. 3192, sua identificação, chegada Mari, desça para 4 mil pés do altímetro no 020. Ficou 4 mil na Mari, 1920, 3192. Livre, decolagem, domínio 0, Gona 333. Cinco, 489, voando Conquista presente, chame o centro Recife, 1260, alternando, corrigindo, 1288, alternando 260. 1288, alterna 1260, tomando por onde Conquista da presente, o 35489. Palma e ótica Lima Eco, corrigindo, papapá, ótica Lima Eco, quando possível informe seu estimado de pouso. Oscar Lima Eco, controle. Prossiga, senhor. Informe seu estimado de pouso. Aos 1820, senhor. 1820, copiado. Até. Salvador, boa tarde. Voo 1333. 1333, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 360 na saída da EL. 360 da EL, vou 1333. 3561, boa tarde, alinhar e manter, cabeceira 10. Tive alinhar e manter na 10, tá? 3561. 6142, Recife nível 350 está autorizado via pelo ISC 58. Decolada 10 com curva esquerda na Puca, transição Caju, aciona 5050, controle 120, decimal 8. Meu 42 autorizado nível 350 para Recife via Perisic 58. Decolando pista no 0, sai da Puca Caju, transponder 5050, controle 1208, protegeu meu 42. Agora. Afirmativo, senhor. Chame torre agora em 198 decimal 6, Charlie Chan Serra. 186, Charlie Serra. Chama 3551. Seu pé, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Bem, para 2000, autorizado X-Ray, reporte no localizador 3154. Romeu Charlie, Charlie Serra, boa tarde, o ajuste no 020, autorizado da presente final da 17, reporta 2 milhas para pouso, Charlie, Charlie Serra. Charlie Serra reportará 2 milhas para pouso, Charlie Serra. Decola 30, controle 1208, tem um bom voo. 1208, tá? 3561, boa tarde, ó. Paulo Salvador, boa tarde, Oceaner 6213, informação Quebec, autorização Galeão. Teste controle Salvador, TAM 3561, no cruzeiro 1600, peça na 3, boa tarde. No contato, radar na decolagem, suba ao 360, saída Arbor. Arbor, acenando nível 360, 3, 5, 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridging, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridging. Aciona 5053, controle 120.8. Ok, autorizado, Galeão, nível 360, Pelampas, Zulu 190. Até SMAP, depois conforme. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição bridge, aciona 5053, controle 120, decimal 8, Oceané 6213, posição 06. Peço, chama piloto Oceané 6213, está no 05 no 62. Estou no 05, 05, chamada pronta, 6213. Vai. Pode passar com o centro agora? Sim, ativo, comandante. Centro Recife, 1251, alternando 3325. 351, 3325, obrigado. Solo APSA 9833, no passe 3, posição 10, pushback, acionamento. Autorizado, APSA 9833, chame táxi. Passará. Salvador, Lico 01. Controle 01. Lico 01, controle na escuta. Autoriza a descer para uma centena? Uma centena, afirmativo. Está livre e mantendo a escuta permanente. Livrando 65 para uma centena, na sua escuta. Lico 01. Charlie Charles Serra no solo aos 33, qual parte do destino? Tá. Gente, está livre à direita até o hangar da Aerostat, uma boa tarde. Charlie Charles Serra. Jack, com quem te chamou? Vai para dar 1-7, tá na bata, é isso, Mike Agriulete? Tio, está regressando? Gente. Corre, boa tarde, tá? 3, 4. 3192. Prossiga para 2.000 pés, está autorizado ele a X-Way. Reporte localizador. 2.000 pés, autorizado X-Way, reportará estabilizado 3.192. Juliette está autorizado para Serra Bravo, Serra Juliette, São José, uma centena. Decola da pista 1-7, com curva à direita após a decolagem. Na subida da El, após da El vai voar Leda, e após Leda vai prosseguir direto Ilhéus. Após Ilhéus prossegue direto Arubi, Alfa Romeo Uniforme Bravo Índia, após direto Egbis, Eco Golf Bravo Eco Sierra, e após que forme rota do plano, aciona 5035, controle 120, decimal 8. Correto, Mike, é brilhante, como é que você está a bordo? chama 2186 para acionamento táxi, decolagem, altímetro 1020, tem um bom voo, boa tarde. Juliette ainda na escuta do solo? Beleza, em coordenação controle, down no 7, só modifica para a subida coral, ok? Subida coral e após prossegue coral, depois de coordenação direto ao Arubi e após conforme rota, ok? Perfil da subida coral e após a coordenação com controle vai ser autorizado direto a Arubi após conforme rota, ok? Arubi. Beto Mike F. Juliette, chama 2186 por gentileza para acionamento táxi decolagem, altímetro 1020, bom voo. Disse para o serviço de informação de voo alerta, 12685 alternando 2545. 9833 para o táxi, PB04, 2h30, alternando Natal. Táxi principal, segunda direita, Índia e Alfa, ponto espera 2186, altímetro 1020, tem um bom voo, boa tarde, APSA 9833. Em frente, segunda direita, ponto espera 1086, ajuste 1020, grato, boa tarde. Poxa, né, 6213, confirmando, chamou pushback, tá no portão 05, é isso? Não, tá no 06. É 1 no centro Recife, em 1288, alternando 260. 1288-260, grato, uma boa tarde, tá 3561. Boa tarde. 213, no 612, está autorizado, chame táxi. Reportado, obrigado. Solo, Oxaner, 6142, pushback acionamento, remota 13. Chama 6142, na remota 13, está autorizado, chama táxi. Chama táxi, 6142. Boa tarde, é para cargo 9833, próximo ponte perdão no zero, pronto para decolagem. Seguinte, o APSA mantém o ponto de espera da pista no zero. Mantendo o ponto de espera da no zero, 9833. 2 completa a LSX-Way, chamando Torre 1 no 836. 18-6, boa tarde. Boa tarde, Gol no 648 com a informação Quebec. Gol no 648, boa tarde, acendo a identificação na chegada Mare. Desça para 3.000 pés, o altímetro 1020. 1.020, desce para 3.000, Gol no 648. Possibilidade se não for comprometer o tráfego, vai direto na Proteção? 3192, final do X-Ray. Então 3192, boa tarde, sinal da 10, check 3. Achado travado. Ciente, 3192, autorizado pouso, pistão 10, o vento 140 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10, tá 3192. Sociedade Hotel, acelera a identificação. Prossiga na proa de Bonfi, para efetuar a chegada a Bonfi. Desça para 4.000 pés, o altímetro 1020. Está pronto para o táxi, POB 113, 3.50, alterna a confiança. Desça para 4.000 pés, Vitor Charlie, hotel. Alfa, ponte para a torre 1186, altímetro 1020, tem um bom voo, boa tarde, deixa na 6213. Boa tarde, obrigado. Seu 9833, visual com R2, sinal do 10. Visual para aeronave na final. Após a passagem do Airbus, desatam a linha e mantém cabeceira 10, o lado seu 9833. Após a passagem da aeronave, está autorizada a linha e mantém 10, 93. Para o táxi com 95 a bordo, 350 Natal. Chinema 142, pátio Indy Alfa, ponte pela 2186, altímetro 1020, tem um bom voo, boa tarde. Pátio Indy Alfa, 286, grátis. 3192 no solo aos 43, lidera a direita e chama o solo 121, décima 9. 219, eu livrar 3192. Ingressa, posição 09, 3154. Alô, boa tarde, tá 3192, Libro. Tá 3192, táxi via Alfa, foi Juliette para o portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 3192. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 9833. Boa tarde, Oxané 6213, ponto de espera pronto. Oxané 6213, após a rolagem do 767, alinha e mantém, cabeceira 10. Oxê, após o lado, está ali, mantém. Alívio no 648, para interceptar o curso localizador, direita na proa 060. E vou em proa 060, vou fazer proa 060 nessa proa, intercepta o curso localizador, descendo para 2.000 pés, reportando estabilizado. Excelente, muito obrigado, vou na proa do 060, na proa está autorizado o localizador, descendo para 2.000, vou 1.648, muito obrigado. Controle Salvador, boa, Atos da Cargo, 9833, Pucajão, Maracaju. Boa tarde, 9833, Atos, contato, radar na decolagem, subou 370. Campinas 3604. 065 Campinas 360 está autorizado via Pezulo 10 até Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge após intercept up, Zulu 16. Prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi e após conforme rota do plano. Coronda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5073, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 13, após conforme rota do plano de voo, Coronel 10 com curva direita na Dael Leda Bridge. 5073, o código transponder, 1208, o controle, 4065 da Zulu. Correto, portão 1, chama o 4065. Sim, foi inteligível a mensagem, mas entendeu que quando pronto chama o 4065 da Zulu. Estimativa do 4065. 0 graus, 1 no 0 mais. Torre Oxané 6142, pronto. Leão no 42, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. Quem mantém 6142? Salvador, 6326, informação Quebec. 326, boa tarde, acena identificação, chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro no 020. 3000 pés no 020, 6326. Paulo Salvador, está passando mais de XMS estacionado com um aborto, autonomia de 6 horas e 37, alféia da Campinas, pronto para o táxi na data baixa. Copiar dos dados, Mike e Juliette, 118.6, por gentileza, para o táxi. Ativo, reporte no lock, no 648. 48, mano, lock, obrigado. Tudo boa tarde, Oxané, 6213. 213, boa, contato, radar na decolagem, suba ao 360, 6L. 360, Bel. De Brodileda para o 6213. Direto Leda, está livre. Obrigado. Oxené 6142, livre decolagem da 10, vento 140 graus com 09 nós. Decolagem Oxené 6142. Ah, Vitor Manchara no setor? Amigo? Um ativo, reportando o localizador. 648. Decola o 50, controle agora, 120, decimal 8, bom voo. 208, chame o 42BH. Controle Salvador, boa tarde, o Chanel 6142. 042, boa, contato, radar na decolagem, suba ao 350 na saída PUCA. Nível 350, saída PUCA, Oxané 6142.